aqui há algumas coisas que eu de facto discordo e usamos termos como facilitismo ou pressa ou incoerência, a mim já me chateia um bocadinho. Eu tipo neste processo, sendo uma ação desportiva, mas como eu ouvi a Casa da Música, um processo que eu acompanhei de perto, acabei por acompanhar também este processo. E só queria dar nota, pegando aqui nas palavras do nosso vice-presidente, e dizer o seguinte: não há nenhuma incoerência nisto. Incoerência é nós tratarmos os processos outros por igual quando eles são diferentes. E nós ao longo destes anos temos situações completamente diferentes. Nós temos terrenos que foram doados a associações, nós temos sedes que foram entregues por um período curto, outras por um período mais longo. Isto tem a ver com duas coisas. Tem a ver com a associação em si, com aquilo que a associação pretende para o seu futuro, e tem a ver com aquilo que a Câmara pode pretender para o edifício em si. Por exemplo, uma associação, e nós temos alguns casos recentes, em que nós cedemos a utilização de um espaço a associações, sabendo nós que a associação, no futuro, poderá ter um outro espaço, porque é uma medida transitória. E temos alguns casos em que isso aconteceu e já ficou acordado com a associação. A solução que encontramos é uma solução para resolver o problema naquela fase, mas daqui a 4, 5, 6, 10 anos, seguramente haverá outra solução, aí sim definitiva, para aquela associação. Nós temos casos de associações também, por exemplo, que estão a ocupar espaços que nós próprios queremos dar um uso diferente ao próprio espaço. Temos casos de associações que querem outro objetivo e que agora resolveram o problema temporariamente, e temos casos em que a própria Câmara quer dar àquele espaço um outro uso, mas como não vai dar já, a associação ocupa, entretanto, mas tudo obviamente acordado com a associação. Não é o caso. Com uma outra nota, e vocês que daqui a uns tempos vão verificar, não faz muito sentido. E como o Presidente disse bem, uma associação que está instalada, que a Câmara tem um objetivo sem pressas. É bom lembrar que o objetivo da Casa da Música tem muitos anos. E finalmente, e acho que era bom, nós estávamos aí contentes por isso, finalmente arranjou-se uma solução e a coragem para investir. E para fazer a obra que felizmente vai finalmente avançar. E temos uma associação que está instalada num espaço, enfim, está bem instalada, não tinha necessidade de sair, e há aqui um interesse municipal, não da Câmara. Um interesse municipal em que a associação saia para se poder fazer a obra que nós, município, precisamos, e que esse é o caso. Com outra nota importante, se calhar daqui a uns tempos vocês vão ver que aquele espaço da antiga Infância Vermelha vai sofrer obras de beneficiação, que há associações e associações. Eu tenho associações que apenas precisam de um espaço para ter lá os livros guardados para não apanhar chuva e para reunir. Tenho associações que querem um espaço para ter atividade regular, por exemplo, olha, estou-me a lembrar da Malha da Carvalheira, ou dos Muitinhos, etc. E temos associações, por exemplo, que vão ter que investir muito dinheiro no espaço. E se calhar esta associação, o espaço que existe atualmente apenas servirá parte do seu objetivo e eventualmente no futuro precisará de fazer investimentos de alguma monta para que de facto o espaço físico possa ser beneficiado para então aí sim servir os seus associados e os seus interesses. E não faz muito sentido, na minha opinião, dizermos uma associação para investir lá, enfim, uns milhares de euros valentes e passado 5 anos, olha, agora vão-se lá embora que isto vai ser para outra coisa qualquer. Portanto, só dar nota disto e não me alongando mais, que não há incoerência nenhuma. Pelo contrário, ao olhar caso a caso para cada realidade, não há facilitismo nenhum. Aliás, este processo foi um processo negocial longo. Não há nenhum tipo de incoerência ou favorecimento em relação às associações, que é uma palavra que eu detesto. De facto, não há nada. Há um olhar para uma situação particular, uma associação que tem um nome e tem um objetivo, um espaço que tem um nome e teve um fim, uma atividade igual tem um fim diferente, e, portanto, arranjou-se a solução que melhor serve os interesses de todos. Peço-vos, de facto, que enfim, discordem à vontade. Agora, usar esse termo do facilitismo e da incoerência, ou do facilitismo e de favorecimento, a mim é uma coisa que, sinceramente, já me chateia um bocadinho. Não estou a seguir o raciocínio. Aí já parece um bocadinho exagerado. E, portanto, julgo que aqui o importante é que com este passo damos dois passos importantes. Primeiro, desocupar o edifício que atualmente é ocupado para podermos construir a Casa da Música. E, segundo, ocupamos um espaço que está devoluto, que tem sido algo de vandalismo já. Mas, abaixo, não tem que estar no meio da mata para ser algo de vandalismo. Antes fosse, infelizmente, no centro da nossa cidade e de qualquer cidade deste país, temos edifícios que são alto de vandalismo. E aquele estava a ser algo de vandalismo, de roubos também, nomeadamente. E portanto vamos ter um espaço ocupado e se calhar daqui a uns tempos vão lá ver obras de beneficiação e vão perceber porque é que não faz sentido dizermos a alguém para investir passado 5 anos e eventualmente ir embora. Acho que não faz sentido nenhum.